João Domingos, ele que é o porta-voz de um workshop que vai ser realizado e que vai abordar os desafios da urbanização e gestão das cidades. João Domingos, muito obrigado por esta presença aqui na Rádio Cazenga. Bom dia. Bom dia, obrigado eu. Exatamente. Este workshop, para já, qual é o grande objetivo deste encontro e quando é que acontece? Este workshop, denominado Os Desafios da Urbanização e Gestão das Cidades, é uma organização da Development Workshop, ADW, numa parceria com o Ministério da Administração do Território. O workshop vai acontecer nos dias 28 e 29 de julho e no dia 30 temos um trabalho de campo. Na verdade, serão dois dias de trabalho de sala, com debates, discussões à volta de uma variedade de temas. E no dia 29, nós vamos fazer um trabalho de campo, onde vamos visitar um dos projetos de requalificação urbana no Cazenga e a centralidade do Quilamba. Para este workshop, nós estamos a contar com a participação de visitantes que vêm de diferentes países, nomeadamente o Brasil, a África do Sul, a Namíbia, Zimbábue, Uganda e alguns dois participantes que vêm da Bélgica. Portanto, o workshop tem como principal objetivo partilhar boas práticas internacionais em questões de gestão, planeamento, urbanização das cidades. E ela terá uma, em termos de metodologia, nós vamos ter três painéis principais. Um primeiro painel vai abordar a temática de gestão participativa de terras e vamos falar também sobre o fomento habitacional, as políticas de fomento habitacional. Aqui contamos com a participação do Ministério do Urbanismo, que vai fazer a dissertação deste tema sobre a política de expansão habitacional. E vamos ter alguém a representar o Ministério das Cidades do Brasil, que é a Diretora Nacional dos Assentamentos Precários no Brasil. E vamos ter também para este painel o Diretor da Development Workshop, DW, o Sr. Alan Kane, que vai falar de uma experiência em gestão participativa de terra, que na verdade também é um projeto que a DW tem estado a desenvolver neste âmbito no Planalto Central. Porque é que vamos buscar essa experiência do Brasil? O Brasil é apenas uma das experiências nesse workshop. Na verdade, o Brasil é parte de uma parceria global, que é o Movimento das Cidades, que também estará presente neste workshop, que nós denominamos Cities Alliance. A Cities Alliance é uma parceria global de várias organizações, entre entidades estatais a nível nacional e a nível local, e também tem entidades, organizações multilaterais que visa, sobretudo, desenvolver o papel das cidades para a promoção de um desenvolvimento sustentável das cidades. Então, nessa parceria global, várias organizações fazem parte. E está o Brasil, está a África do Sul, todos os países que vêm nessa altura para o workshop são parte desta parceria que é o Movimento das Cidades. Portanto, uma das nossas expectativas também é que o nosso governo ganhe algum interesse em fazer parte desta parceria global, porquanto os desafios mundiais são vários e Angola não está à margem disso. E sempre podemos tirar lições e aprender coisas que podem ser adaptadas ao nosso contexto. Portanto, esse é o primeiro painel. O segundo painel, vamos falar um bocado sobre a questão das autarquias locais. E aqui nós vamos ter dois preletores. Os dois vêm pela administração, pelo Ministério da Administração, Ministério da Administração Local do Estado, MAT. E vai falar um deles sobre o alcance da Lei 17/10. A Lei 17/10 é a Lei de Organização e Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do Estado e vamos dar uma particular ênfase para a questão dos Conselhos de Auscultação e Concertação Social, que na verdade tem sido um espaço de concertação entre os munícipes e as administrações locais e os diferentes atores dos municípios. Portanto, ainda existem muitos desafios, quer na funcionalidade, na representatividade deste órgão, e nós achamos que podemos criar um debate à volta disso e também ver outras experiências desses outros países que vêm. Depois vamos ter um outro painelista. Mas antes, e porque está a falar, vamos abordar essa questão das autarquias, eu pergunto, para já, os municípios que estarão representados neste encontro, todos, alguns, para já, o que nos interessa mais, o Cazenga estará representado neste encontro? Obviamente, bom, só para fazer então uma parte em relação aos temas que estava a falar, em termos de participação, nós estamos a contar com a participação do Ministério da Administração do Território, que é o parceiro que está a realizar connosco a atividade, também o Ministério do Urbanismo e Habitação, o Ministério da Construção, o Governo da Província de Luanda, as administrações municipais de Cazenga, Cacoaco, Viana e os distritos de Sambizanga e Quilambaquias, e as novas centralidades também, a centralidade do Sekele, do Quilamba, porque no último dia tem uma visita para a centralidade do Quilamba também. Exatamente, okay. Pode prosseguir. Portanto, então, em termos de temáticas para o segundo painel, vamos depois ter um painel que vai abordar sobre as autarquias locais precisamente, e aqui vamos ter o diretor nacional da administração autárquica, o Dr. Walter de Sá, da Administração do Território, que vai abordar este tema. E ainda neste painel vamos ter um representante do Brasil que vai falar um pouco da experiência do Brasil na componente do orçamento participativo. Portanto, queremos juntar essas duas experiências porque achamos que tem a ver com o engajamento, participação dos cidadãos nos processos de desenvolvimento local. Então, vamos aprendendo um bocado de ambas as realidades. Num terceiro painel, vamos abordar com maior profundidade a questão do engajamento e participação cidadã nos processos de democratização. E aqui vamos ter uma presença do Fundo de Apoio Social, o FAIS, pelo senhor diretor do FAIS, e vamos ter uma apresentação da DW com as suas experiências de promoção de fóruns locais de participação. Na verdade, a DW, ao longo desses anos, com outros parceiros a nível dos municípios, tem estado a ensaiar alguns modelos que visam promover a participação dos cidadãos de uma forma mais ativa e engajada nos processos de desenvolvimento local. Portanto, percebemos que mesmo este processo de autarquia, ela deve ser preparada com a consciencialização dos cidadãos a aprenderem a participar, porque temos estado a aprender que o processo de participação é um aprendizado e deve-se começar a ensinar isto às pessoas para adquirirem essa cultura. Porque se não começarmos agora, mesmo que haja as autarquias no futuro, as pessoas não vão participar. Mas eu pergunto, essas abordagens que têm estado a ser feitas, tendo em conta aquilo que são as próprias perspectivas do Executivo em relação a novos modelos de governação e da própria administração do Estado, que se quer mais participativa, ainda não está muito distante daquilo que devia ser em relação, em termos de conhecimento por parte do público, daquilo que se pretende. Essas abordagens não estão ainda muito nas salas. Será que o próprio cidadão que se quer que seja mais participativo não está ainda muito distante dessas abordagens? Exatamente. Bom, há vários fatores que estão precisamente na base deste distanciamento das comunidades na participação do seu próprio desenvolvimento. Não, eu me refiro exatamente a essas análises que vão sendo feitas. Já, eu pergunto se o cidadão comum já tem estado, faz parte deste encontro, tem sido reportado às comunidades aquilo que vai se analisando, de formas a que ele também esteja inteirado daquilo que se pretende e que se quer fazer, como deve ser a sua participação? De uma forma generalizada, não. Mas existem alguns focos de trabalhos que são feitos por algumas entidades, principalmente algumas organizações da sociedade civil que eu conheço, que têm feito algum trabalho a nível das comunidades locais para permitir que as comunidades tenham acesso à informação, porque esta é uma componente bastante importante. Se as pessoas não têm informação, as pessoas dificilmente vão participar. Uma outra componente é dar o reforço de capacidade às pessoas. É preciso ensinar, é preciso dialogar com as pessoas. Porque repara que as pessoas têm vários problemas e são os tais problemas objetivos que as pessoas sentem mais. E é esses problemas a que as pessoas vão à procura de resoluções. Aqueles mais abstratos, que têm a ver com a própria dignidade da pessoa, e outros, às vezes, ficam no esquecimento. Portanto, isto aqui é preciso começar a trazer esse tipo de abordagem, diálogo, para as pessoas perceberem. E chamá-lo também, porque querem a participação do cidadão, mas não o chamam que é para discutir como é que deve ser a participação dele. Quer dizer, a participação do cidadão tem que ser vista também em diferentes perspectivas. Portanto, há uma participação que o cidadão faz, mas mais na base de interesses. É preciso que ele participe numa base de consciência de que aquilo que ele está lá a discutir é importante para si também e não estar apenas porque alguém convidou para estar. Portanto, é este o grande desafio. Isto não é uma questão de mobilizar pessoas para estarem num local e discutir, mas é uma questão de consciencializar as pessoas para terem, de facto, essa atitude de que o problema é seu e ele deve participar. Portanto, isto é um processo e exige uma série de trabalho com as pessoas na comunidade, porque também, como sabe, o país passou em várias fases do seu desenvolvimento e durante muito tempo também vivemos numa fase de muita emergência. E nessa altura o país está em reconstrução e há muita aposta em infraestruturas também, na construção da infraestrutura para recuperar todas as estruturas que o país perdeu com a guerra. Mas é preciso começarmos a apostar na capacidade das pessoas, não só no betão, mas é preciso também apostar na capacidade para criar uma consciência crítica, exatamente, no cidadão, não só para criticar, mas para colaborar com suas ideias. O mais importante é contribuir com ideias. Exatamente, porque não vamos nos esquecer que qualquer pessoa, independentemente do seu nível de escolaridade ou não, tem sempre alguma ideia para dar. Ele tem sempre algum contributo para dar, ou pela experiência de vida, ou porque leu em algum sítio, ou porque conversou com alguém. Portanto, temos sempre alguma coisa para partilhar. E porque nós compreendemos que, melhor do que ninguém, a própria pessoa que vive o problema sabe qual é a solução do seu problema. O que nós vamos fazer, mesmo estudiosos e outros, só vamos ajudar a reorientar. Porque quem sabe o problema e a solução é a própria pessoa que vive o problema. Portanto, então, só para finalizar a programação, no final do último dia, no dia 29, nós vamos ter um painel onde há essa parceria que lhe falei anteriormente, que é a Aliança das Cidades, vai fazer uma apresentação sobre o papel dessa rede de organizações no contexto internacional. E aqui a nossa expectativa é efetivamente que eles partilhem experiências em políticas, no desenho de políticas públicas que essa parceria tem estado a fazer para a promoção e engajamento do cidadão, política pública mais virada para as demandas dos cidadãos e, acima de tudo, duas componentes importantes que são necessárias frisar aqui é a componente da inclusão do cidadão, da participação e do planeamento a nível do município, que tem uma exigência de começar um planeamento a nível de base para cima. Portanto, basicamente, em termos de programação, é isto que tinha a dizer. João Domingos, muito obrigado por esta presença aqui no Cozinha Informativo. Nós desejamos um bom trabalho e que, de facto, este workshop produza os resultados esperados. Obrigado e vamos contar com a vossa participação também. Estamos disponíveis. Muito obrigado.